sei mais, eu não sei mais. Mano, eu sei nem quem é meu pai. Quem é meu pai? Quero saber mais. Mano, eu não sei quem.